Está de alguma previsão? A torre passou alguma coisa não? Por enquanto estamos sem estimado para essa aproximação. Estamos aguardando aí a posição da torre. Mas talvez uns mais 5 minutos para presente. A hora certa no 707. Corrigiu na 307. Posição, temos mais 10 minutos de espera. Obrigado. Certo, gente. 1621, confirma desejo de Aracaju, que é a tabela do homem. Not yet, I request the weather, so 1621. Roger. And satellite through that to Alpha Sierra Bravo Fondo. Don't have the flight plan yet, but I call you back in a few minutes with the flight level, but so far we're going to stay here on holding. Roger. I stand by to map out to Sierra Bravo Fondo. Roger, go 10994. Squawk identification, cinema tank flight level 060, clear my arrival. Squawk again, clear 10601, go 10994. Go 161. Go ahead, 161. And then hold over the intercept, accept the holder access to sequence. Power safe, runway use available. Maintain over, zona, hold over zona intersection. Okay, so now understood that runway is available for landing and expecting further information for sequence 161. Correct. 1184 para o sequenciamento, curva direita para 1150. Direita 150 para 1884. 1896, aguarde vetores para o sequenciamento, mantém espera no 050 em TAP. 3296, vai manter espera. 161, go ahead. Prevent first space. Mantém heading 240 for 10 miles. 2733, mantendo escuta, aguarda para cópia. Funcionamento a critério. Gostaria de interceptar o curso do localizador, chamei estabilizado. Sim, essa foi intercepta o curso, voo no 884. Voo 1621, turn right heading 330, your limit will be localized, of course. Right turn heading 330, limit is localized the course, runway 10, go 1621. 3896, desce para 4002, o último tem Salvador 1020. 4000, 1020, prossegue na espera, só pode provar que passou o ditado. Aguarde, Salvador, espera sequência, mas mantém inicialmente a espera e aguarde por instruções do controle. Agora início de vetoração, curva direita, proa 360, o limite será o localizador. Direita 360, está pro lote, então 3890. Concordo, Guardião 04. Guardião 04, era ingresso no circuito de tráfego, chama a Torre Soledor, frequência 118, decimal 95. 118, alto ponto grato. Uma 66, 4 horas e 27, Galeão, confere? Confere. Contorno a parte Índia e Alfa, ponto de espera 118,95, o altímetro marca 1020 agora. Com 1020 autorizo o parte Índia e Alfa, ponto de espera 118,95. Boa semana, muito obrigado. 360, 360, no vestibular do rotatório, mais dúvida, forma final no 7. Gente, com informação, seu guarda 04, só precisa fazer uma passagem para verificação, que está com problema de indicação de travamento do trem aqui, consegue que a torre fizer essa verificação? Gente, então guarda 04, mantém a autorização sobre a rotatória e aguarde o final da 07 e a gente vai fazer a passagem para verificar. Gente, vai manter a rotatória, guarda 04. Which one and descent 2000? Right 080. Right turn heading 080, go 161. Localizador estabilizado, gol 1184. Gol 1184, compete aproximação LF, chama a torre Salvador em 1-1-8, decimal 95. 295, obrigado. Salvador, azul 2780, informação Lima. Azul 2780, identificação, decimal tênue de voo 0, corrijo. Chaminou da descida, está autorizado a chegada Mari. Chama no ideal, autorizado Mari, está voando na flor de Mari direto, correto? Correto. 2733 está autorizado, Serra Bravo, Romeu Fox, nível 110, decola da 10, cumpre perfil da saída Conde, após decolagem curva esquerda, prossegue via Golfo 677. Acena código 5020 e o controle Salvador em 120 do sinal 8. O 733, o plano conta aqui pra mim é pra Recife. Eu vou checar então junto, ó, sala e S, pra saber o que aconteceu com relação à sua modificação. Vai aguardar aqui no parque, tá? O senhor gostaria que providenciasse um apoio de solo aqui, caso negativo no transporte? Não, cara, vai plano verificar e após, se possível, realizar um voo em ela com o Guardião 01. Com a presença do mecânico para verificar a situação. Ah, ok. Entendi então. Guajão mantém inicialmente a rotatória e já será autorizado o sinal 197. Correto, Guajão. Produce a speech 200 knots, go 1-0-9-4. Tu é o 1-4, confirma? Confirma, avião. 1-7-0 com 10 knots. Isso aí, pois, obrigado, baixar travado. Salvador, bom dia. É o Gol 2065, próximo ponto de espera. Na pista e visual para a zona céu. Gol 2065, o seguinte aguarde no ponto de espera. Guarda, Lemo. Autorizado no procedimento, 324. Autorizado no procedimento, está autorizado na navegação, a Peridona, descida para 3.000 pés, o altímetro Salvador nos avisa. 3.000 na projeto, Duna, então 3.295. Level 60, go 1-0-9-4. 1-0-9-4, wait for space, turn left heading 360, your limit will be localized, of course. Okay, on the redirect vector, turn left heading 360, limit applies the localizer current, go 1-0-9-4. Runway 14 Solo Zulu Meio, libere Foxtrot 219. Foxtrot 219. Salvador para descida, Azul 2780. Azul 2720, deixa para o número 0050. 050, Azul 2780. Beleza? Gol, 1-1-8-4, ligou na conta. Prossegue via Alfa e me chama antes do Juliette, ok? Alfa, está Juliette. Descent 0-5-0, 1-0-9-4. ILS approach, go 161. Go 161, contacting now tower and frequency 118 to small 95. 118-95, go 161, thank you. 621, ILS approach, runway 10. Go 1621, continue approach, standby landing clearance. Continue approach, standing by, go 1621. Vai 104, depois voltando. That reduced to 170 knots. Reduced the speed to 170 knots, so 1-7-9-1. Ah! This is a bad? 5-7. 5-7. Você vai seguir em frente, volta na saída do pátio 3, por gentileza. Pede passagem ao tráfego. Ficou zero. Você vai seguir em frente em Day Alpha e quando no ponto de espera o tempo de 2-9-5. O último é marca 1020. Vai ceder passagem ao ATR da trilha à sua esquerda e está prosseguindo para o ponto de espera. Após a passagem do mesmo, você ingressa via Juliette para o gate. Já passou aqui o ATR, tem condição de acelerar e passar na frente. É possível, por favor, no 94? Se eu tiver condições, tem que inserir com o mesmo processo via Juliette para o 07. Tem, vai acelerar aqui. 2733, estou copiando seu plano, mantendo escuta e aguarda. A sala IF está com medo, mas ele não conta no meu sistema, estou copiando os dados. Mantendo escuta e aguarda. Tem como que vai dar falar da estação que é autorizada após? Cliente. Roda, confirma para o 2724 que pode seguir após a questão da IF. Contatinha da decolagem, subiu uma trânsito do voo 360, posso contar dois no pé. Está presente, está autorizado o Lida. Está presente, Lida, o voo 3065. 04, é tu, hein? Vai, conta. Fiz mais uma aeronave em A2 da TAM, que estava mantendo espera na terminal de voo em prática a unidade da pista no zero. Essa aeronave agora está a meia dúzia de milhas para pouso. Após será autorizada a sua passagem baixa. Só o 3839, informação de tráfego, à esquerda, 4 milhas, é um ultra leve, mantém 1.500 pés, não interfere na sua aproximação. Pista na zero livre, pouso autorizado, vento na 7.0 graus, 1 dos nossos. Autorizado, pouso, pista na zero, sente o tráfego, só 3896, para ir na visão. Correto. 104 está cruzado ali no final da 7, aguardando a autorização para a passagem baixa. Final da 7, aguardando a autorização 04. Salvador, ajuda aí. 724 da Coronada, final, ponte de carga no zero. Ajuda o 794, mantém o ponte de carga. É que mandamos carga, 724. Cópia. Cópia, 2733. Está autorizado, Serra Brava, Alfa, Romeu, Aracaju, nível 110. Decolada 10, cumpre o perfil da saída contra a parte da colagem, curva à esquerda. Prossegue via Golf 677. Aciona código 0273 e o controle em 120, destino 8. Autorizado a Aracaju, nível 1.0, decolada 10, saída contra, curva à esquerda, até a Golf 677. Transponde 0273, controle 120, destino 8, 273, está na altura. O treinamento está correto? Paciente que decola da interseção, me chame para o táxi, chama a torre, 112.95, Golf Metro marca 1020. Táxi 1020, 1095, chama a torre, 1095. Let's go, 161. 161, approve detective at Gillette 303. Gillette 303, 161, thank you. Position. Roger, turn right, heading Duna position, go 10 and apply. Pillow position. Okay, flying to pillow position, go 10 and apply. Para o 794, autorizado na A e mantém o no zero. Ele mantém no zero, 2734. Ano 3896, solo 124, livre na Foxtrot, chame 211. 211. Ano 3896, de Bruna Fox. Centro Recife, 343. 351, antena 33, decimal 95. 2-0, 2-9. Ainda tá lá, é 2-0. Direção final de 4-6, Guardião 04. Ciente, Guardião 04, tá autorizado a passagem baixa no estudo 1-7. E a gente mantém a escuta, será informado, caso do usuário, doutor. Ciente, se possível, após o governo, quer fazer uma pausa pela direita, a guarda na rotatória. Prepara a saída Puca, Jamo, Aracaju e aguarda a cota, por gentileza. Puca, Jamo, Aracaju. Aguarda. E somente mantenha o eixo e, caso possível, devido à aeronave em aproximação, será autorizado. Volte lá e mantenha o eixo, pode passar o guarda 04. Somente previsto duas esperas em TAP. A aeronave agora está a 3 milhas do setor norte do Salvador. Está no setor norte do Salvador. Dizer o que quer? Cachorro. Ah, obrigado. Anda. Tudo outros alinhamentos, mantenha a pista na zero. Ajuda 780, controle, Salvador. Siga. Prossiga, 2780. Se ocupou? Estimou mais duas esperas a partir de agora. A aeronave já está se aproximando aí do Salvador, está 2 milhas agora. Ok, iniciou agora a órbita sobre TAP, então faz essa e mais uma, confirma? Correto, previsto. Agora estou nas instruções do controle. Ciente, previsto, ok, obrigado. Controle Salvador, boa tarde, Azul 2724. Azul 2724, contato radar na decolagem, submontâneo de voo 190, Seracondi. 90 saindo da Conde, tá com referência, autoriza por uma de Conde da Prevent? Nós 2000 pés e Conde, nós 2724. Nós 2000 Conde, sente. To 1094, descend to 3000 feet, 3000 feet, altimeter settings for the 1020. After pull intersection, fire direct donor, expect further extractions. Voo 1094, clear descent to 3000, altimeters 1020, fly heading to Bruna intersection and to taxi for the clear, go 1094. That's correct. Prepare hold over to an intersection, expecting low pass the aircraft. Okay, hold over, Bruna intersection, go 1094. Guardião 04, já foi verificado, curva esquerda para levar ao campo. Esquerda para levar ao campo, Guardião 04. Aparentemente no visual da torre, só o trem de pouso esquerdo está baixado. O direito encontra-se retraído. Guardião 04. Go 1094, how many holdings should we expect? Prepare one holding, expect further extraction. Okay, one holding, hold on, one holding, go 1094. Teria condições adicionalmente de tentar baixar o trem de pouso novamente para ver se a torre agora visualiza se baixa os dois? Vamos fazer agora. Estou na aproximação da horta, realiza mais uma então? Afirmativo. Eu sou o Rodrigo, eu quero descer 33, eu sou da Conde. Eu quero descer 33, contato radar na decolagem, subir uma terra nível de voo 110, eu sou da Conde. Quero descer 33. Autorizado o Guardião para a rotatória e nada de escolar da rotatória é forte. Vai parar na rotatória 04. 2000, expect clear to approach. Ultimate settings over the 1020. Roger, clear to send to 2000, expect approach for 1024. Copia. Autorizado, Sierra Bravo, Papa Serra, Porto Seguro, nível 180. Seu decola da 10, cumpre perfil da saída Coral, onde prossegue via Golf 677, após decolagem, curva direita. Aciona 5073 e o controle em 120.8. Autorizado, Porto Seguro, 180, decola 10 no perfil da Coral, via Golf 677 após a decolagem, curva direita, aciona 573, transponder, chama controle 208, azul 2770. Treinamento correto, me chama quando pronto, propulso no pátio 3. Chamarei. Gol 1648, cópia? Cópia. voo 1648 está autorizado. Sierra Bravo, Mike Oscar, Maceió, nível 350. Decola da 10, cumpre o perfil da saída Puca, Jamo, Aracaju, onde intercepta peso 17. Após decolagem, curva à esquerda. Acena o código 5104 e o controle 120.8. Autorizado então, seu voo 1648, Serra Bravo Mike Oscar no 350, Puca Jama Aracaju, decola da 10, para interceptar o peso número 7. Após decolagem, curva esquerda 5104, 102 no controle, 648, está no 06. Posicionamento correto, me chama a cola pronto para o Bush. Oceaner 6140, cópia. Oceaner 6140, está autorizado. Serra Bravo Mike Oscar Maceió, nível 350. Decola da 10, cumpre o perfil da saída Puca, Jamo, Aracaju. Após decolagem, curva esquerda, onde interceptou o peso 17. Aciona 5103 no transponder e o controle 120.8. Autorizado para Maceió, nível 350, decola da 10, curva esquerda, Puca, Jamo, Aracaju, a peso 17. 103 no transporte, controle 208, Oceaner 1400. Seu acompanhamento está correto, me chama pela pronta para o push. 040, reduz a velocidade para 220, nosso. Já estamos mantendo 220 até 040. Ponte. Mantenha, me escuto permanentemente ou não me push? Mantenha no 040. Azul 270, retomando a versão, vem na tua de tona, desce para 2000 pés, última transição da dura 9020, livre de S, chama estabilizado no curso do localizador. Está autorizado ILS, 2780, desce até 3000. 2000. 2000 agora, 2780. 219 na Sérvia, sabe como é o caso, quase? Primeiro. Pressionar ILS, Renee 10, go 10994. 10994, complete your approach. Contact now, solid tower frequency 118.95. Tower 118.95, good day. Salvador Tower, good morning, go 10995, establish on ILS, Renee 10. Go 6994, Canadian 10, 20, heavy side, clear to land runway 10, this wind is 190 degrees out to land. Clear to land, Renee 10, go 10995. contato em 161 na parte 0 com 69 a bordo. Entendi, 69 a bordo, confirma a autonomia alternativa, por gentileza, 64 gatos. Altera aí, autonomia 00. 67, please by right, contact ground 121 decimal 10. Aqui ground em right, Salvador, voo no 648, no 62, para próxima estacionamento. Voo no 648, mandei, me escuta, aguarda para início do posto. Para qual? Cidade 104, me escuta. Vou prosseguir um voo, para consumir combustível e após vai retornar para pouso aí na 17. Sente Guardião 04, só confirme intenções sobre o voo. Não sei se você está lá, sobre o voo aqui da sobrevoo 04. Sente Guardião 04, aguarde transferência de comunicação. Guardião 04. Guardião 04, só confirme estimado de voo para quem mais combustível. Faz uma hora. Sente. Bom dia, prosseguiu? Gente, o Olimpo 07 vai manter no escuta e vai aguardar? A gente está com uma aeronave em emergência para todos os 17. Mantendo o escuta e aguarde para fazer o circuito de tráfego, ok? Transfere 208, aprovando para 270. 208 é a volta. Tá volta, 04. 3.010, o altímetro em Salvador 1020. Aguarda o final do ele, após pelo, prospecto na chegada dessa. Pelo bom, para 3.000 com 1.020, 4207. Motor Salvador, Guardião 04, está no telado, com direção a 04. Jet Guardião 04, reserva de voos visuais, informe entrega de caruta. Vamos lá atrás, 404. Droid, tem livre push, chama táxi. Livre push, chama táxi, 648. Go 1094, mantém position before Juliet. Mantém position before Juliet, go 1094. Identificação, desse mantendo de voo 050, 30 chegada da Mara. Identificação, 04, qual altitude que mantém? Confirma. Bom, como é que é essa então? Tá, chama 1500 pés. O time de Salvador 1020. Informe através de Aripi. Pronto, o estimado de retorno, Salvador? Mantém a aproximação 2780. Confere? Quase 2780. Chama a torre em 198 desse manual 5. 2900. 4207, azul 4207. Correto, 4207, JVLS, separa 2 metros, homem estabilizado no locador, azul 4207. Pode pegar. Graus 129. Para o pouso da pista 10-2780. Salvador, Guardião 04. Chat, Guardião 04, como possível ser estimado para o regresso, Salvador? mais de uma hora. Mais uma hora da presente. Olha, certo agora no 342. Manda o 1442, então, retorna a Salvador. Correto? Ok, Matheus. Certo. Falou, eu vou por 1.642 agora para o caminho. Salvador, vamos lá. 2 horas e 40 da Toronto, 1.34 a bordo. Professor 2733 está reautorizado o 090 para Aracaju. 090, vou dar o seu papel. Aí já deu pista vista, passando do Nadu. Azul 4207, complete a aproximação ILS e chama a Torre Salvador, frequência 118 do sinal 95. 2895, boa. Salvador 4207, boa. 4207, boa tarde, 2020, continua a aproximação, vai de salir. Azul 2780. Solo aos 43, direita solo Salvador, 21, décima 1. 211, azul 2780. Confirme, Zec Track. Track, libra direita, primeira direita, chama solo no 21, décima 1. Ah, sim, direita 211, no sul. Negativo, chanel 1140, informo a aeronave a menos de uma milha de externo, vai estar um pouco apertado. Após o pouso, será autorizado, sai da colagem. Olímpio 07 está autorizado, circuito de tráfego 10, coordenando com a torre. E acionando, por gentileza, o transponder 0145. Só informação no nosso equipamento. Só informação, transponder Alpha Charlie. Tem acionamento autorizado para o táxi pela torre 118.95, altimetro marca 1020. Padrão 04, frequência livre, chame no retorno a Salvador. Beleza, tá retorno, gráfico. Ainda sem informação do nosso equipamento. Afirma, Xené 1140, após o pouso da Praia da Azul, a linha mantém sino zero. Fune, a transmissão foi intercortada. Nono, bom dia, informação mais, autorização barulho. Lona 621, muito bom dia. Está autorizado para Congonhas, nível 360. Decola da 10, compra o PC da saída da El, Leda Motiva. Intercepta a Upper Zulu no 0 para base. Upper Zulu no 6, Bravo até Zulu, conforme. Aciona 5074 e o controle 1208. Afirma, São Paulo Convões, 1360, decola no 0, saída da El, Leda Mótica, desce até Peugeot 10. A posição por base, após a Peugeot 16, trava até o Jogô direto. 5074 transmola e controle 1208, caminho posição 3. O julgamento está correto, me chama quando pronto, percurso. Valeu, obrigado. Prossegui o instrumento, seu lugar. Ele vai ali já combustível ainda, vai voltar daqui a uma hora. É um bandeirante? Sim. É um bandeirante? É um chimango. Obrigado. Paulo, muito bom dia, azul, 4207. Bom dia, 4207. Prossegue via Alfa, de Alfa Kilo, Pátio 3. A posição é a 3 Romeu, no Pátio 3. Pátio 3, 6 Romeu, 7, dupla 207. 2198, assinei a indicação, disse mantenha de voo 060, precisando chegar a demária. Dá 3 minutos para iniciar a rolagem devido ao mesmo perfil de saída da aeronave que está decolando agora. Ok, sim, como é que faz? Autorizado em graça, não afirma? Afirmo, autorizado é, ali aí mantém. Ok, não, mas Vitor. Então, inicialmente, regras de voo visuais a 3 mil pés, altímetro em Salvador, no 020. É décima 8. Manda 208. 098, redução de velocidade para 2509. Comigo, Vitor, estou confirmando a aeronave, tripulação, são homologadas e habilitadas do instrumento. Confirma, homologados e habilitados de instrumento. Negócio Victor, contato radar a 33 milhas sudoeste de Salvador, mantendo 3 metros, radar 266. Você tem condições da presente de voar Duna, mantendo 3 metros? Salvador, bom dia, 6140, passa 3.300. Na Concar. Oceaner, 6140, contrato radar da colégio, submantendo nível de voo 350, cedo Puka. Fabel 350, Puka, 6140. Voo 1739. Isso para 3 mil pés, o altímetro em Salvador, 1060. 3.020, 1739. Autorizado o decolagem no zero, vento 150 graus, 109. Ok, autorizado o decolagem no 648 da 10. Na escuta, Guardião 04, alto para. Sete. 1739, desce para 2 mil pés, altímetro em Salvador, 9020, chefe estabilizado no curso do localizador. 2020, como era estabilizado, LF, 1739. Voo 4-8, decolo 5-2, chama controle no 20-208. 208, obrigado, bom trabalho. Olimpo 07, tá na escuta? Estabilizou, Golfo 739. Golfo 739, complete aproximação LS e chame a torre Salvador, é 198, decimal 5. 395, obrigado pela decolagem. É. E Salvador, Golfo 739, estabilizado NLS, bom dia. Voo no 739, bom dia. Autorizado o pouso destino 0, vento 0 graus, 129. Livre pouso, voo no 739. Confirma sua posição, meu Papa Romeu 92 Cruz. Romeu Golfo Victor, Luiz LF, separa 2 no pós, altímetro em Salvador, 1020, chama estabilizado no curso do localizador. 2020, reportagem estabilizado, Romeu Golfo Victor. Puxa até 3 mil pés, 3198, 3 mil pés, altímetro em Salvador, 1020. Avanga Golfo Whisky, acione o código transponder 0137. Confirme o POB e o tipo do equipamento. Se pensar manter sobre o voo no corredor forte, confirme. Você pode interceptar o litoral norte com o 120? 120, com a licença de 10? Antes que acontece, era o Roger, Henrique, antes pés, o time de Salvador, 1020. Atualmente no setor norte, desde através norte de Salvador. Informação mais, solicita autorização para Recife. 184 está autorizado para Recife, nível 370. Decola da 10, cumpre o perfil da saída Pouca, Aracaju, curva esquerda após decolagem, intercepta 2017. Aciona 5065 e o controle 120, 8. 5. alterna 25, decimal 45. 1-2-6-8-5, alternando 1-2-5-4-5, alternando 1-2-5-4-5. Vai forçando em cima, a intenção é arremeter na BA, cancelar, circular para pouso na 1-7 de voo, sujeita às condições de tráfego. Vou devolver. Sim, só vai dar um meio visível, reporte para cancelamento. Vai reportar. Prossegue via Alfa Juliette, vai pro 09. Alfa Juliette, 09, vou no 739. Serviço radar encerrado, chame Aracaju, frequência 120.3. Inativo, tem 3198, reporte estabilizado. Voo no 648, chame Recife, 12685, alterna 12545. 2625, obrigado, bom trabalho. É 04, controle? Confirma intenções de pouso, 101, pistão no 7. Gente, reporte ao término do... Reporte no regresso para Salvador. O avião está autorizado para seguir para 2.000 pés. É 2.000, tá? 3.000 na BR. Estacionamento, portão 3. Qual o posicionamento, por gentileza? Na posição 3. Livre, puxe, chame táxi, chame 629. 629, posição 3, livre, puxe, táxi, chame na posição 3. Iniciando a aproximação perdida, condições de voz, telefone, circular no 7. Gente, Papatão, como eu ouvi, aí ao 01, autorizado perna do vento, pista no 7, aguarde para girar base, informo a aeronave prosseguindo a aproximação para no 0. Paciente, o meu conflito irá aguardar. em Salvador, bom dia, até 3198, final do ano, certo? São 3198, bom dia. Autorizado pouso pista 10, vento 170 graus, 139. Equipe pouso no 0, 3198. Vista visual contrato nacional da ONA 0, se autorizado, irá ajustar para o número 2, para o pouso ONA 7. Sim, espaço da Romeu, Golf Victor, está autorizado o final, pistão 7, aguarda a autorização de pouso. Golf Victor. Com 168 a bordo, passe 15 até o Nova Galeão. 15 até o Nova Galeão, você pode confirmar por gentileza do seu telefone? 168. 07, autorizado a manter pista no 0. Receptor final do 07, contra embaixado travado, Romeu Golfito. Informação do meu governo, está autorizado o pouso na pista no 7, vento 170 graus, 119. Meu governo. Então 3198 no solo ao 04, direita solo Salvador, 121 décima 1. Direita? Tá, 3198, para tag de alta de leste vai para meia dúzia. Alta, tá, 3191, cópia. Tá pronto para cópia, tá 3191. Tá, 3191, está autorizado para Serra Brava, Golfo Lima, Galeão, nível 340. Da Colônia 10, compra o perfil da sede da Realuda Irumi, onde intercepta a Upper November Route 57. Aciona 5134 e o controle 120.8. Autorizado 340 para Serra Brava, Golfo Lima, Galeão. A decolada 1-0, saída da Euleida Irumi, aeroverta 9857. Transponder 5134 e o controle 1208 da 3191. O visualmente está correto, chama o campeonato para o push no 5. Tomara pronto. Sente o número Victor, está autorizado o táxi, já está sendo a comercialista.